agradeço a Deus por existir você, por fazer nascer o amor. Eu não sei de mim o que seria sem a tua voz. O que entre nós, você é um sonho de amor e verdade. Você é o resumo da felicidade. Yeah.